ver, você vai ver. Ai de ti, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer. Dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando amo é pra valer, sim, quando amo é pra valer. Dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai titi, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Jovem não molha, desse jeito que sou. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer. Dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando o homem é pra valer, eu quando amo, quando o homem é pra valer, eu quando amo, carinho, me entrego, faço amor acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Comigo é na base do beijo, quero ver vocês. Comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não mole, desse jeito sim, que sim, sou. Sim. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não mole, desse jeito que sou. Comigo. Chove e não molha, desse jeito que sou.